amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista, amado Batista show. Eu quero nesses próximos programas pedir licença a vocês para que eu fale de um tema muito importante. Nós precisamos de conscientizar as pessoas, precisamos ajudar a humanidade, precisamos fazer com que as pessoas amoleçam os seus corações. A cada dia que passa, a gente observa tanta violência no mundo. As pessoas estão ficando insensíveis, as crianças estão perdendo a sensibilidade, até mesmo pela falta de uma religiosidade entre as famílias, de uma união religiosa entre as famílias, para que Deus entre com toda a força, com todo o amor na vida das pessoas. Nós precisamos abrir o coração e precisamos elevar a nossa palavra através do rádio, porque o rádio é um veículo de comunicação muito poderoso, para que as pessoas pensem nele, em Deus, com muita energia, para que ele possa penetrar na vida das pessoas. E eu tenho certeza que assim nós estaremos ajudando a melhorar o mundo, a melhorar a violência, a melhorar a falta de amor entre as pessoas. Então eu quero aproveitar este período e quero colocar na frente das minhas palavras, na frente do meu dia a dia, eu quero tentar colocar Deus no meio da sua vida, no centro da sua vida, porque Ele é o firmamento, Ele é o mar, a terra, o nosso chão. Então eu quero ver, meus queridos amigos, sobre o amor de Deus por nós e o amor que nós devemos ter por Ele. Então vocês me permitam, nesses próximos programas, e ainda no programa de hoje eu quero contar uma história muito interessante para vocês, uma história verídica que daqui a pouco eu vou contar. Vamos agora tocar uma outra música, né? Eu tenho um pedido musical aqui, da Natália Pereira. Eu sou, deixa eu ver, Natália Pereira, e a pedido de Sebastião Vicente Custódio, de Caetité, na Bahia, eu estou à procura do meu irmão João Vicente Custódio. João Vicente Custódio, que está desaparecido há mais ou menos 50 anos. Por favor, anuncia aí, Edelson Moura. Pede a quem ouvir retransmitir o telefone de contato, que é o 77, o DDD de Caetité, né? 77-9995-7105. 9995-7105. E a música que vou tocar é Eu Canto Assim. Eu fico apavorado e sofro tanto, porque me lembro dela quando canto. Eu sinto o nó apertar a garganta, e no sufoco, que vontade de chorar. Sem ela aqui, eu choro assim. Sinto que por dentro do meu corpo me falta algo que ela transmite, e na força do meu pensamento, em agonia, sinto ela me abraçar. Apaixonado, me sinto amado. Sem ela aqui, eu choro assim. Aham. Sem ela aqui, eu canto assim. Aham. Parece ser tolice ou coisa à toa, mas cantando assim tô numa boa. E completamente apaixonado, me sinto amado. Sem ela aqui, eu choro assim. Aham. Sem ela aqui, eu canto assim. Aham. Sem ela aqui, eu choro assim. Aham. Então, minha gente, ficou todo mundo curioso para saber qual é a história que o Edelson Moura vai contar, não é mesmo? O pedreiro que trabalha comigo nas minhas obras, ele era muito violento, muito raivoso, muito, sabe? E um belo dia eu falei para ele, eu preciso fazer você entrar numa igreja. Ele me olhou com os olhos bem grandes, né? Aqueles olhão grande e tal. Então, essas histórias que a gente vai contar no decorrer do nosso programa aqui, nesse trabalho voluntário, né, que a gente faz de conscientização das pessoas, grande parte da humanidade está muito distante de Deus. Nós temos, assim, a obrigação de sempre estar falando para as pessoas, olhe, é necessário, porque uma criança, quando ela nasce, ela só sobrevive se a mamãe amamenta. Então você tem que todos os dias amamentar o seu filhinho, senão ele não sobrevive. Assim é a igreja, assim é a religião, assim é Deus. Se você não fala dele para os seus filhos, se você não o conduz para uma igreja, pode acontecer que o seu filho, ao crescer, ele também vai ser uma pessoa insensível a toda esta situação. Ele não vai nem saber da existência de Deus. E aí, para ele é muito ruim. Se para você é, para ele vai ser pior. Não é verdade? Então a gente precisa sempre estar lembrando as pessoas disso. Valmi Maxi. Gostaria de pedir a música do Amado Batista, Nossa Senhora Aparecida. Oferecendo para você e todos os ouvintes, todos os dias, eu estou ligado, na Clube de Teresina. Ô, Valmi, manda um abraço para Raimunda Cruz, também em Teresina, Piauí. E sabe qual é a música que o Valmi pede? É Nossa Senhora Aparecida. Dia e noite iluminando seu altar, milhões de filhos o ano inteiro a seus pés irão tocar. Em cada dia uma esperança, obrigado por esta vida, ó mãe. eles estão no céu eternamente, mas continuam protegendo seus irmãos, a sua gente. Mas esta vida não é nada, e sim apenas uma passagem aqui na terra. Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, a mãe do mundo, a mãe de todos, a mãe de todos, ao infantil. A nossa estrela, a nossa luz, a nossa mãe, a nossa vida. Oh, mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Oh, mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Ela é a mãe que nunca dorme, está em todos os corações. É uma força universal, está no céu, nos dá o perdão. Ela é o amor, é a salvação, é a alegria, é a nossa vida. Oh, mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, a mãe do mundo, a mãe de todos, a mãe de nós, ao infantil. A nossa estrela, a nossa luz, a nossa mãe, a nossa vida. Oh, mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Oh, mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Diz que o japonês, essa história é verdadeira, o japonês estava viajando de avião e num certo trecho, já quase perto da cidade para onde ele ia, o avião caiu no meio da mata e ele foi o único sobrevivente. E esse japonês, ele era um riquíssimo empresário, um homem muito rico no Japão, dono de indústrias, fábricas, e essa história é verdadeira. Este cidadão, quando caiu na selva, ele se locomovia na mata, mas ele não sabia para que lado que estava a estrada. Então, se passaram 7 dias... as pessoas todas procurando este rapaz e ele perdido no meio da selva, no meio da mata. Ninguém encontrava. E já no 7º dia, no 5º dia, as pessoas já desistiram dele. Já tinham desistido de que realmente era impossível encontrá-lo e que não adiantava mais as buscas. Mas ele estava vivo. E já no 7º dia... comendo folha de mato, comendo talo de capim para sobreviver, bebendo água de córregos, etc., ele encontrou uma estrada. E nessa estrada passavam muitos automóveis. Mas ele, coitado, estava num estado tão deplorável, as roupas todas rasgadas, parecendo um maltrapilho, parecendo um mendigo, e muito sujo de lama, de dormir. Para dormir, ele se cobria com as folhas. Devido ao frio, para poder não morrer congelado, ele se cobria com as folhas dos pés de árvore, debaixo das árvores. Então, meus amigos, e uns 40, 50 carros passaram por este rapaz e não paravam, devido ao estado o estado horrível que ele se encontrava. Mas vinha um caminhãozinho, velhinho caminhão, com um senhorzinho também já de idade. E este senhorzinho, com um coração muito bom, ele foi parando o caminhãozinho dele e chamou o japonês para dentro do carro, já sem fala. O japonesinho sem fala. Então ele não sabia quem era aquele rapaz, colocou dentro da bolé do caminhão e foi viajando com ele, levou até um hospital, socorreu e tudo, e o japonesinho pegou o telefone e o endereço desse velhinho. Então, resultado, ele salvou esta criatura e depois este japonês transferiu grande parte da sua fortuna para este velhinho, para esta pessoa, que era bem pobrezinho, bem humildezinho. Então, muitas vezes, ao vermos pelas estradas uma pessoa que você, nossa, nem sabe quem é, não custa nada, às vezes, a gente parar, perguntar, né? Ter um coração bondoso faz parte da nossa caridade com os seres humanos. Vou agora atender Gardênia Maria. Edelson Moura, estou ligadinha no seu programa, transmitido aqui pela Clube FM. Meus pais e eu te amamos. Oh, obrigado, Gardênia. Eu também amo vocês. Mande um alô para nós todos os dias, aqui no bairro Buriti Doce, no povoado Brejinho. Estamos todos ligados na Clube FM. E quero a música Eu Quero Namorar. Vamos ouvir. Eu pensei em te dar o meu amor, te dar meu coração. Pensei em jogar tudo pro alto e assumir essa paixão. Eu pensei ir até a sua casa e pedir a sua mão. Mas parei e notei que era tudo ilusão. Eu não quero compromisso, eu quero namorar. Sair por aí sem hora de voltar. Eu não quero me amarrar, eu morro de medo de uma aliança apertar o meu dedo. Quero beijo, quero amar, sair todo dia. Beber uma gelada e cair na folia. Porque a vida de casado entre quatro paredes é uma agonia. Eu pensei em te dar o meu amor, te dar meu coração. Eu pensei em jogar tudo pro alto e assumir essa paixão. Eu pensei ir até a sua casa e pedir a sua mão. Mas parei e notei que era tudo ilusão. Eu não quero compromisso, eu quero namorar. Sair por aí sem hora de voltar. Eu não quero me amarrar, eu morro de medo de uma aliança apertar o meu dedo. Quero beijo, quero amar, sair todo dia. Beber uma gelada e cair na folia. Porque a vida de casada entre quatro paredes é uma agonia. Eu não quero compromisso, eu quero namorar. Sair por aí sem hora de voltar. Eu não quero me amarrar, eu morro de medo de uma aliança apertar o meu dedo. Quero beijo, quero amar, sair todo dia.

teus braços ser o mais feliz dos homens. Um avião de beijos eu vou te levar pra felicidade juntos viajar. Uma viagem de amor que não vai terminar. Eu quero te dar o meu mundo, o meu nome. Nos seus braços ser o mais feliz dos homens. Um avião de beijos eu vou te levar. Não esqueça de dar uma olhadinha no nosso site saudecombeleza.com.br e também você vai poder conhecer os novos produtos que estamos lançando. São produtos exclusivos nossos e eles não estão à venda através de mercados, drogarias, bodegas, mercearias, não. Somente os nossos representantes. Por isso que está todo mundo doido para representar a Saúde com Beleza pelas cidades. Porque é como diz um amigo nosso, Edelson, é tanto produto bom que as pessoas elas vão virando reféns da gente. E realmente, reféns no bom sentido, né, gente? No bom sentido, as pessoas vão acostumando a utilizar os bons produtos Saúde com Beleza, que são cheirosos, cada perfume gostoso que tem os produtos. Olha, saiu também o creme facial. O creme facial puro ômegas, que você vai utilizar na sua pele para rejuvenescer, renovar as células. Você vai sentir a diferença na primeira semana que você começa a usar, você já começa a sentir a diferença na sua pele. Porque os ômegas, eles agem na renovação da pele. Eles agem. Por isso que quando você passa óleo de avestruz na queimadura, ela restitui a sua pele, ela recupera a parte queimada e muitas vezes, em muitos casos, não fica nem marca de queimadura, porque ele é um produto altamente cicatrizante e os ômegas, eles agem renovando células. Tanto quando a gente toma, renovam as nossas células, né, e os ácidos graxos, eles destroem, eles têm o poder de destruir células ruins. Mas esses produtos estão à venda no nosso site ou através dos nossos representantes. Você pode chamar para uma demonstração na sua casa, tá bom? Eles têm o panfleto com a foto do Edelson Moura e é muito fácil para você saber se é realmente o nosso representante. Tem os panfletinhos com a foto do Edelson Moura, porque aí você já sabe, aqui é o representante Saúde com Beleza, né? Não, não, não, tá certo? E agora eu vou atender. Olá, amiga Edelson Moura, eu sou fã de todas as manhãs, ouço o seu programa pela Rádio Alternativa FM de Peritoró. Mande um alô para mim. É Sara Torres. Falou, Sara Torres. Edelson Moura vai cantar. Também pra Zeila, né, que pediu uma música antiga nossa. Felicidade para você. Faz um ano mais de vida e desejo o melhor para você. Ninguém sabe que eu amo em silêncio. Você é amor proibido para mim. Ninguém sabe que eu amo em silêncio. Você é amor proibido para mim. Você é a mulher do meu amigo. Meu amigo, meu irmão e companheiro. É por isso que não falo a verdade. Por você meu coração está sofrendo. É por isso que não falo a verdade. Por você meu coração está sofrendo. Felicidade, felicidade, felicidade pra você. Felicidade, felicidade, felicidade pra você.